Alô, 755, a sala voltando? Escuta, 755. Ok, mantenha a posição, aguarde autorização, nova autorização para pushback, ok? Estou vendo ainda que não iniciou, temos um bang da Webjet para iniciar o táxi e um tráfego também para ingressar o pátio. Mantenha a posição, aguardando a nova autorização. Reporte com totalmente pronto. Próxima da Juliette, 3894. Voo no 755, copiou a torre? Escuta. Mantenha a posição, aguardando nova autorização. Tá mais disposição, cara. Grato. Então, 3894, via Juliette, 08 é o portão. Juliette para o 8, 3894. Então, 3897, coordenação equipe de solo, após estacionar, posso parquear um bang da Gol. À sua direita, no portão 02, está livre seu pushback acionamento no 04, 3897. Ô, Paulo, muito boa tarde, Gol 273, livrou na sua escuta. Gol 273, táxi via Alfa, reportem o seu táxi aí, Juliette. Via Alfa, reportará próximo a táxi aí, Juliette. Afirmativo, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Puta, o gol no 273. Ok, reporta então antes da Juliette, o gol no 273. 40 minutos. Gente. 01, formação e uniforme. 01 no uniforme, confere, informação em curso, Galeão 360, número 2 para cópia, guarda de cópia, por gentileza. Afirmativo, Galeão, podemos esperar da Elgin, né? Confirme. Saída prevista da Elgin, né? Por isso 50. Negativo. Inicialmente é a saída da El. Tá bom, obrigado. Não escuto. Para o táxi, AD6720, tem 149. 149 a bordo, 3 horas e 45, treinando com 20. Tente o Webjet 6720, aguarde, por gentileza. Aguarda, Webjet. O TAN 3894 na escuta. Devido às restrições visuais aqui da torre, poderia confirmar se já parqueou no 08? Negativo, tá aguardando o sinalizador aqui, tá desligado. Agora sim, ligou. Tá seguindo pro 08. Grato. O Webjet 6720, após o parqueamento do TAN, o Airbus da TAN no 08, tá livre para seguir via Pátio Juliette até o ponto de espera da 10. Quando pronto, o ponto de espera chama a torre. Tem os 86, 22 no altímetro, 6720 da Web. Gente, após o parqueamento do TAN, táxi Pátio Juliette, 108,5 por espera, ajuste 10012 para o Web 6720. Salvador, boa tarde, 4234 azul, decolou, tá na sua escuta. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída PUCA. Autorizado ao 370 na PUCA, 4234. Ok, let me see. Azul 4234, suba restrito pelo centro até nível de voo 350. 350, 4234, obrigado. Em Jana Vimeralta, chame torre 1-8 de sua meia. Mandou 273 aproximando da Juliette. Afirmativo, previsto o portão 03, vai manter a posição devido ao Airbus da TAM finalizando o puxo, ok? Ok, Bahia aguardando então, final 03, volta. Seu B420? Autorizado ITAC, então 3603. Sim, vai seguir o bang da Webjet para a direita, como número 2, no ponto espera 2186, 2012 no altímetro. 1273 atendendo o táxi do aeroporto da TAM, está livre via Juliette, 03 no portão. Juliette, 03, bono 273. Bono 755, solo voltando. Escuta. Totalmente pronto agora? Acho. Está livre no 612 e reporta táxi. Está com táxi do... Oxenai 613 no 4, copia. 613 no 4, Salvador Petrolina, autorizado nível 340, via Upper Zulu 20 até Petrolina. Decola da 10, primeira curva à esquerda, prefira a saída Momo, transição Flock. 51 no 54, no transponder 198 ao controle, Oxenai 613 no 4. Saída Momo Flock, onde intercepta o Zulu 20. A rota leva até Petrolina, ok? Reposta no ponto de estacionamento, posto 01 no portão. 989 Alfa Romeo. Ok. You made another flight plan with estimated bus block time 2100 Zulu. And your question is about the AC clearance, it's the same. Yeah, just saying for the second flight. Okay, I have the first, and it's a bit of a walk time, 2000, and I have the other, on the estimate of clock time, is 21000. Okay, and they have to have route. Okay, you request about the second flight plan, about the AC clear. Okay, the flight plan is different? Okay, for me it's the same, okay? The destination is São Paulo, Congonha. It's a bit of clock time is 2100, but the flight, the altitude is the same, the route too. I'm checking with the system. Wait a minute, please. Já November Alpha, 2 milhas na cabeceira 17. Já November Alpha tem livre pouso no 7, vento no 6, 0 grau, 08, nós. Já November Alpha, livre pouso na cabeceira 17. 3, Veracruz, sim, eu ia checar com a CLS, pois ainda não recebi, ok? Para o táxi, voo 97508 agora, 3 horas 18, alternativa até no campo. 3 horas 18, 108 no POB, alternativa? Afirmativo, voo 755, tem táxi autorizado, via Juliette Alfa, no ponto esperador no 0, voo pronto, 2186. O altímetro no 0, no 2, bom voo. Obrigado, Juliette Alfa, no ponto de espera, bom final de voo. Igualmente. Ali, frequência para coordenação. 01, pronto para cópia. 601, não escuta. 601, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Prefira saída da Euleida, após Euleida, voa direto PDF, Bravo Índia, Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota. Up em novembro, 857, após conforme o plano. 51, no transponder, o controle 109-8. Voo no 601. Dado Galeão, nível 360, Sael Leda BDEV, após a Penalemba 857, decolandão no 0 com curva à direita. 51, 198, 601. Confirme apenas a saída? Sael Leda, após direto BDEV. Sim, Marquinhos. Correto, 07 ao portão, é próximo do próximo. É, pode estar. Obrigado. Quarto track, solos 23, reporte livrando. Cena 2085, muito obrigado e um bom trabalho. 4234. Romeo Charlie X-ray, aciona identificação. 9 Alpha Romeo. Okay, there are two plans, but what do you pretend on? What do you intend to use? I understand. Passando com o Lord Charlie Tango X-ray, se estiver ouvindo o controle, acione identificação. Sim, condições visuais, quem negar no 0, no 2, ajuste-se ao corredor caixa prego, reporte ingressando no corredor caixa prego. No meio, 01, no pushback acionar, no gate 7. 07 autorizado, reportar. 601. Ok, November 989 Alfa Romeo, the flight plan that I have is to Congonhas, flight level 430, and the route is pretty position after you will intercept it to the Lu 16. Estimate of block time is 2000. Contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, autorizado vai direto da El. Direto da El, tá 3297. Yes, it's affirmed. And the flight level is 430 and the transponder is, the call code is 5142. The clock is 5142. Bono 755, tem livre da colagem no 0, vento no 40 graus, 08, mais. Decolagem no 0, 07. Sete, Brasília 360, aguarde. Falou. Favito Juliette, visual com campo? Favito Juliette, na feira da rotatória, visual com campo. Alfa Vito Juliette para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118 decimal meia. Chama torre 118 decimal meia, até a próxima. Paulo Lima, tudo. Bruno Logo 4-0 Guarulhos, o número 3 da Copa, informação uniforme, confere. Sete Brasília 360 nível, cópia. Bruno 567 Salvador Brasília 360 autorizado, decolagem fiscal no 0, primeira curva direita. Saída gole, transmissão ao fito, a rota up do Lu 17. 5153 no transponder, 798 ao controle. O 567. Controle 119 decimal 8, transponder 5153. Correto. Alô, Lima Quilos. Pronto, cópia. Lima Quilos Rei, Salvador, Valença, corrigindo, Vera Cruz, subiu pés, decolagem 10, primeira curva à direita, corredor axé. Aciona transponder 0121, controle 1198, Lima Quilos Rei. 0121 no transponder, decola a curva direita, deixa aí no corredor acerto, a cruz de 19-2, tudo. Afirmativo, confiança no transponder. 1-2-1. Afirmativo, após segundo plano para o táxi, Lima Kilo X-ray para 3. 1-940, copia 360 Guarulhos. 040, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, rota Brusque 50, decolagem dono 0, primeira curva direita. Prefiro sair da Elleida, pós-Leida, vou direto para o Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor. 5166 no transpondo, controle 198, 1940. Correto, repórter quando pronto, estacionamento posto do 1940. Para o táxi Lima Select. Afirmativo até a Taxi Delta na minha escuta, quando lá, pronto, chama 286-1012 na altímetro, confirma o DOB. 03. Sente. Alô, 601, solicitou táxi, DOB 189, 3:50, Campinas, Viracopos. 3:50, Viracopos, o POB 189, 1601, tem táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto esperado 10, quando pronto, chama 286-1012 na altímetro, bom ponto. Táxi, via Pátio Juliette Alfa, quanto para o 018-6-12-0-0-1-2, Gono 601, uma boa tarde. 1273, quem tem informação aqui? Para autorização para conduzir. Pronto, copy, 360. Pronto, copy, 273-360. Gono 273, Salvador Confins, 360, nível autorizado, decolagem 1-0, primeira curva direita. Perdida saída da Elleida, após Leida, voa direto posição Bridge, Bravo Índia, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota do Lula no 6. 5160 no transponde, chama o controle 398, Gono 273. Ok, com autorizado com 360, decolando da 10, primeira curva de direita, da Elleida, após Leida direto Bridge, Delta Zulu 16, transponde 5160, controle de saída 198, Gono 273. Fechamento correto, repórter quando pronto, estacionamento puxo 1273. Mandará o feedback, mas quando pronto, estacionamento 1273. Minha 314, repórter quando pronto, pro táxi 01 no portão. Já autorização de pouso. 7-3603, aguardando. Alfa Vitor Juliette tem livre pouso no 7, vento no 6, 0 grau, 07 nós. Oi, Salvador, Gono 601. Gono 601, no maior tempo, onde espera? Marcelo, estou esperando zero, Gono 601. Lima Kilo X-Ray, decolado 231, no curva direita via litoral, axé, aguarde transferência. X-Ray. Chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. O vento no 6, 0 grau, 07 nós, tem livre pouso no 0. Livre pouso não no 0, está 3603. Alfa Vitor Juliette, seu solo 32, backtrack, reporte livrando. Lima Kilo X-Ray, chame o controle 1998, bom voo. X-Ray 1998. 1755, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 351, 3325. 5-5-5-4. Controle do Lima Kilo X6. Está passando Lima Kilo X6, mantenha-se um no meu pé em condições visuais, corredor X, reporte para o da Barra. Reportaremos X3. Passando Lima Kilo X-ray, informa o tráfego em posição de 12 horas, 6 milhas, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Ah, sim, Matheus, eu parei 9 estados. Papa Romeu, 2 Cabravo, informa o tráfego em posição de 12 horas, 6 milhas, mantendo 1 no meu pé, é um Papa Alfa 34. Avisou o localizador, 6143, chame torre, 1-8, décima meia. Lima Kilo X-ray, informa que o tráfego já pousou em Costa Azul. Ok, Deus, obrigado. Frequência livre, boa tarde. Xané 6143, sim, a gente continua em aproximação, aguarde a pista livre. Tá 3603, solo 34, direito no 219, boa tarde. 601 no livre decolagem imediata, pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Livre decolagem no 0, vou no meio, 01. E boa tarde, táxi via Alfa, reporta o táxi da Juliette, por gentileza. Alfa, antes da Juliette. Xané 6143, o vento no 40 graus, no 0 nós, tem livre pouso no 0. Pouso autorizado, 5-0, Xané 6143. Report near Manable. Ok, we are facing taxi via Kilo, from this taxi Kilo on the south. Ok, could it be via Kilo? Could you confirm those on board, please? Aos 36, controle 1-9-8, bom voo. 098, boa tarde, Sereto. Seven de Totori. Então, 3603 e a Juliette 03, ou corrigindo, 07 ao portão. Juliette 07, 3603. Number 9899 Alpha Romeo, taxi via Kilo Alpha on the holding point, pay attention to the holding point line and contact the 118.6 when you're ready, 7-0-1-0-1-2. Okay, Kilo Alpha holding point, 1-0, and we'll call the tower when ready. 118.6. Dia. 9 horas, 11 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, é o Papa Alfa 34. Gente, Papa Tango Lima, aqui é o livre frequência para coordenação. Oi, Salvador, Batalha, Gol no 601, Dael. Gol 1601, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, gol 1601. Xanamé 143, táxi via Alfa, reporte o táxi Juliette, por gentileza. Alfa, reporte Juliette. 588, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, QNH 1012. Aguarde para o push, por gentileza. Afirmativo. Em marcha lenta, reporte. Aguarde para o push. O Oxene é 6143 e a Juliette 04, portão. Controle, o Xané 6314, boa tarde. Xané 6314, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída Momo. 340, saída Momo, 6314. Altitude. You can be fly until 430. That's it. Clear for an appeal way to November 989 Alpha Romeo. Cleared for line up and way to runway 10. Baixa sinal as boas da chandra Bianca no 04 à sua direita. Assim que o mesmo completar o estacionamento ali no 05 do pushback. Confirmando, 04 à sua direita. Confirmo. Number 989 Alpha Romeo, clear for takeoff runway 10, in the 150 degrees, 08 knots. Roger, report when you're ready. Clear for takeoff runway 10, wind 140 degrees 07 knots, November 989 Alpha Romeo.